Frases estas, termos estes, que o próprio vivente emprega, pensando que está muito certo e depois verifica ter encontrado a nulidade de tudo. E por isso, todos vivem na incerteza de tudo, todos pensam que estão falando muito bem e quando vão ver, bem mal, enganando a si mesmos. Inventaram estas palavras, amor, vida, como todas as frases, mas diferenciando esse alfabeto, para poderem se compreender, pensando que estão muito certos e não encontram a certeza nem em si mesmos, não vendo as coisas verdadeiramente como são e dizendo que tudo no mundo é ilusão e nada mais. Ostentam assim, as ruínas de si e de todos e por isso, todos sofrem, grandes e pequenos. É geral um sofrimento. Sofre o que sabe, sofre o que não sabe. Prova de que, saber e não saber desse jeito é a mesma coisa. A elevação do pensamento é muito parecida com o raciocínio. Mas, por não ser o raciocínio, é que os viventes são animais, livres pensadores, com grande desenvolvimento do pensamento. E por isso, estão vendo hoje, ou já desde muito, que para racionais falta muita coisa e só agora, estão a caminho de serem racionais, pela imunização racional. No pensamento desenvolvido, como aí está nesse mundo, todos pensam que por terem esse pensamento desenvolvido, que são racionais, mas nunca viram o que é racional. Hoje é que estão enxergando tudo isso, compreendendo que são bichos aí do chão, bichos irracionais, como todos os bichos são, como todos os animais são. E por isso, vivem aí como bichos. Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara, e o vosso pensamento é completo de imperfeições. São bichos e por assim serem, não poderiam deixar de ser como são. Mas vivem com a tal mania de quererem ser o que não são. Falavam em raciocínio, como coisa que isso existisse entre os bichos. Agora sim, existe a imunização racional, abraçada pela fonte animal. Na imunização racional só existe a arma do bem. O céu, cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além, que com sua missão, cumprem o dever sagrado de salvar todos nesse mundo grandioso aí da Terra. Os imunizados mais elevados, cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo de abnegação de si mesmos, simplificando com toda a naturalidade. A bonança, que é indiferente à ambição e à ganância. Aí presente, dia e noite, noite e dia, estará sempre o grão-mestre varonil, que abriu essa porta aí na terra, para dar a todos a grandiosa redenção universal e mostrar-vos o pleito do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmulo da felicidade integral de todos. É o ponto mais culminante de todos os pontos, universalmente. Assim, reunindo estas flâmulas do precatório, a alma do bem fazer por outro e que não faz mal a ninguém. Há muitos viventes ingênuos que pensam estar, na imunização racional, todas as armas, a do bem e a do mal. Enganam-se, por lhes faltar o conhecimento necessário. Na imunização racional só está o bem. É preciso esclarecer bem, porque onde estão os viventes adiantados, que compreendem as coisas com são, também estão os atrasados, que compreendem de acordo com o seu atraso, fazendo confusões, pensando que na imunização racional estão as armas do bem e do mal. Há viventes capazes de tudo que, de acordo com o seu atraso, indumentam a sua capacidade sem cultura, para julgarem, quanto mais não seja, aquilo que veem se é bom ou ruim. Muitos viventes não precisam destas réplicas, mas outros tantos necessitam delas, porque as capacidades e os sentimentos são muito diferentes uns dos outros. Eis a razão de eu confiscar aqui, as ideias, os preâmbulos, os ritos choques desses pondos e pombas chocas que debronham-se por essas míseras confusões, na falta do sentimento, do conhecimento e do reconhecimento verdadeiro. Carbonizo, assim, certas interpretações, que não são equivalentes ao conhecimento aí existente. A imunização racional trata somente da salvação de todos, em todos os pontos de vista. O pensamento é muito vago, cheio dessas fusas e semifusas, que confusamente vivem nesses bosques impertinentes, que são as ideias em desacordo com esse plebiscito. Plebiscito que aqui está, nestas páginas brilhantes, com os modos e os moldes da conduta desse ser. Que ser? Ser racional ou imunização racional? A escola do mundo é a escola do mal e por isso, a malícia reinante nas ideias dos seres humanos. Malícias estas, que fazem o vivente, por viver nessa escola, pensar mais mal do que bem. É por isso que fazem confusões do bem com o mal e do mal com o bem. Influências desses próceres, que pertencem a essa hierarquia dos viventes invisíveis do vácuo, deformados em categoria superior aos deformados aí da Terra, que são os humanos. E por serem deformados, esses viventes do vácuo, são iguais a vocês aí da Terra. Pertencem todos a essa deformação, existindo no vácuo, os bons e os maus, como aí na Terra, existem bons e maus, e há planetas bons e maus. Sim, os planetas também são deformados, por pertencerem a essa deformação, com sua vida diferente e seus lugares de viverem. Então, o que está entre a Terra e o Sol, são pertences da deformação e uma vez deformados, dão origem ao bom e ao mal. Mas, na parte racional, na imunização racional, já é diferente por assim ser, impera uma justiça só, a do bem. Não há mal, porque, o que é racional é puro, limpo, perfeito e o que é de deformação, é muito diferente, sujo e cheio de defeitos. E por assim serem, aparentam o que não são. Agora, diz o infante, ah! Eu julgava que onde está o bem, está o mal. Sim, o mal está onde está o bem, no mundo da deformação, mas no que se diz de racional, não. É uma coisa só e não desvirtua do seu ser de forma alguma. É preciso que se dê este troco aos pirilampos quadrados, que gostam de esquadrejar as coisas de acordo com as suas ideias de quadrados e para que os realejos mudem as músicas de suas mentes e recebam diretamente a música como ela é, neste prato literário do alimento afortunado de todos, que é o conhecimento de tudo, como é e como não é, o alimento necessário a todos, que é a imunização racional. Então, perguntam os salvaguardados. Eu estou fora deste pleito. Sim, não resta a menor dúvida. Não podem estar neste pleito os que andam em busca destas perguntas e respostas, que só cabem no velório das exposições de ideias dos que são livres, pensadores, que pensam aquilo que querem e interpretam como entendem. Para os que não buscam confusões, eu clareio as mentes com instruções e conhecimentos reais das coisas como são. Aos obedientes todas as glórias de imunização. As memoráveis glórias do triunfo racional são para todos os persistentes e obedientes. Para o vivente ficar de posse de imunização racional, é preciso cumprir as ordens que recebe racionalmente e essas ordens são. Ler diariamente, quanto mais vezes melhor, para estar sempre de posse do conhecimento racional, ser bem esclarecido e saber esclarecer aos demais. Lendo poucas vezes, esquece e não adianta nada. O vivente, para receber qualquer coisa e aprender, é preciso ser persistente, do contrário não sabe nada e não sabendo, não pode ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser e não fazer por onde? Sem saber não poderá nunca alcançar aquilo que deseja. O vivente, querendo ser isto ou aquilo, é preciso fazer por onde? Não fazendo, nunca poderá ser o que espera. De maneira alguma. O vivente para ser imunizado, é preciso ter o conhecimento todo, de cor e salteado, do contrário, não poderá ser imunizado. Para ser imunizado, precisa saber historiar o que está escrito, do princípio ao fim e para isto, é preciso ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. Os que não sabem ler serão perdoados, mas os que sabem, não.

Por os viventes não pensarem como a vida pede que seja, é que o sofrimento aniquila cada vez mais todos aqueles que pensam terem chegado nesse mundo para durar sempre. Ninguém pensa na morte, nem muito menos quer morrer. E por isso, ficam lutando aí, para vencerem sempre e a vitória nunca alcançam. São vencidos pela ordem natural das coisas, pela extinção dos seres, que na Terra nascem, para o conhecimento de si mesmos. Portanto, tudo é passageiro, todos são passageiros e por isso não adianta bolar. Bolar para quê? Bolar quer dizer, pensar nisto, pensar naquilo ou naquilo outro, que o vivente desde que esteja certo do porquê está vivendo e do porquê vive, é quanto chega para ter um ponto de tranquilidade muito grande. Os primeiros anúncios de imunização. A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros, que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal, por meio de imunização racional, e todos irão saber o que é imunização racional, quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos, chega agora o tempo dela ser conhecida universalmente. Chega agora, para todos, a redenção universal. E por que anunciaram todos os episódios maus que no mundo tinham que passar? Porque eles sabiam das multiplicações de ciências desnecessárias que iriam evoluir entre todos, para que ficassem descompreendidos e aí reinando então as confusões e as guerras de todas as espécies, porque a natureza dos homens é adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas. Então, citaram uma infinidade de coisas que iriam se passar, como já se passaram e estão se passando. Tanto Santa Odília, como uma infinidade de profetas daquele tempo, davam as suas descrições muito certas do que é o mundo e do que no mundo ia se passar, a que ponto todos iriam chegar, o fim dele, que seria a redenção universal de todos, por meio de um conhecimento equivalente a este, que é a imunização racional. Saber que, quando aparecesse no mundo, como agora apareceu, todos o acatariam por ser a forma de redenção universal. Apareceram muitos outros profetas, cada qual com a sua profecia, uns certos e outros errados. Uns tantos aventureiros faziam suas profecias de acordo com as suas imaginações e os seus modos de interpretar as suas aventuras. Outros eram mais certos. Chamaram de santos aqueles que viveram no tempo da Santa Inquisição e a outros não, por não serem dessa época. Vejam como a imunização racional é conhecida, mas somente no nome, porém, como ela é não. Agora sim, é que estão conhecendo como é a imunização racional. No Apocalipse haviam umas tantas coisas intraduzíveis, por causa do grego, do latim e do hebraico, o que deu origem às confusões no modo de o interpretarem, errando nas cláusulas deste tabernáculo que tão certo era. E por fazerem confusões de interpretação, compreendiam assuntos diferentes do que estava escrito e ao transcrevê-los, pensavam que o erro era dos papiros, quando era dos que não souberam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabiam o que queriam dizer muitas palavras e faziam suposições. Pode ser isto, pode ser aquilo. E escreviam de acordo como admitiam que fosse, errando, por não terem certeza daquilo que estava escrito. Por isso, o Apocalipse está variante em muitas coisas. Umas, muito certas, outras tantas, não. Então, perguntais. E por que não o compuseram bem claro? Digo eu, bem claro estava, mas aos tradutores é que faltava devida competência. Tinham muita, mas precisavam ter ainda mais, para se aprofundarem no grego, no latim e no hebraico. Por não se aprofundarem nestes alfabetos, nestes idiomas, nestes modos de escrever, é que uma infinidade de coisas passaram despercebidas e transcreveram o que não estava escrito e por isso, não deu, nem está dando certo. Por isso, umas tantas coisas dão certo e outras tantas não coincidem com as profecias e com a codificação dos aventureiros, que também muitas embrulhadas fizeram. Eis a razão do prestígio não ser de todo agradável. Como Sanacã e outros tradutores de boa vontade, mas de pouca competência para traduzir o grego a fundo, o latim e o hebraico, que são os primitivos modos de escrever. Pode-se dizer então, madrigais muito bons, mas péssimos apontadores. E assim, aí estão hoje, esses motivos, para dar dados e prosseguir a escrituração das coisas como são, havendo sabem. A leitura traz o equilíbrio e a imunização. Num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas se multiplicarem cada vez mais, a todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Nunca se deve contemplar o mal e se basear nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica, mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e descontentamentos. Portanto, o vivente que tem a planta da salvação nas mãos, o que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar, quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido e o será além do que precisa. Portanto, o tempo que o vivente leva a contemplar o mal, a pensar nisto, naquilo ou naquilo outro, preocupado com isto ou com aquilo, com tudo que só amola, aborrece e desespera, deve contemplar o que há de mais útil, o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece em todos os pontos de vista. Deve contemplar a escrituração. Mas o mal de muitos é preocupar-se com o mal, quando tem a tranquilidade em mãos, que é a escrituração. Inúmeras vezes tenho repetido: leiam, quanto mais vezes puderem, para livrarem-se de todas essas contraversões a que estão sujeitos por dependerem dos seres materiais, da matéria, do mal. Então, para formarem o vocabulário, constituíram o ser material, que dividido em prenossílabas, fica matéria ou material. E por a vocação da vida do mal ser territorial ou terreal, são subjugados pelo mal, pelos seres adorados por vós, adornados e lapidados, invocados por esse ser do domínio do mal. Dominados pelo mal e não dominando o mal, são tragados pelo mal. Por isso, repito, leiam para ficarem curados de todas essas torpezas atordoantes. E vós, não. Volta e meia ficam atordoados, porque são maus, por quererem somente o mal. Sim. Porque eu coloco bem em vossas mãos e digo: leiam. E por que não leem? Por que não obedecem? Porque não querem o bem, querem o mal. E por quererem o mal, é que se preocupam mais com ele do que com o bem. E por isso, ficam atordoados por tudo, aborrecidos por tudo, desconfiados por tudo, zangados por coisa nenhuma. Enfim, uma série de descontentamentos, de desânimos e o vivente a dizer que está mesmo empurrado, vivendo com a cabeça cheia, que já não aguenta mais. Tudo isto, por quê? Por serem nocivos a si mesmos. E aos nocivos, assim acontece, porque são nocivos por quererem ser. Porque, para estarem livres disto tudo, está aí em mãos, o vosso equilíbrio, que é o conhecimento que eu vos dou, das coisas como são. Mando ler inúmeras vezes. Onde está a ordem cumprida? Eu digo: leiam. E as vossas consciências já dizem outras coisas muito diferentes, como quem não tem tempo para cuidar do bem de si mesmo. Mas tem tempo para cuidar do mal e quem cuida do mal, sofre, porque só pensa em tudo que é de mal. E quanto mais mal pensa, mais mal vai ficando, mais longe ficando do bem. O bem endireita o mal e o mal não endireita o bem. Assim são os eflúvios dos que vivem nessa fogueira ardente da matéria, cujo conteúdo é o mal e o mal é o seu produto. Os brutos querem encontrar o bom fruto no mal, que é o ser material. Só mesmo ideias de brutos. Os brutos, do bem, nada querem.